5 horas e 41 minutos, hora da informação local aqui na rádio que toca notícia, temperatura de 29 graus. Muito boa tarde a você que está na sintonia da CBN, Central Brasileira de Notícias, em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro e trago a você as notícias desta segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2013, começando pelas informações de trânsito. Trânsito. Na Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai, agora o movimento está intenso, embora o trânsito esteja fluindo rapidamente. Lentidão maior apenas na travessia no sentido Foz do Iguaçu, mas ainda assim os veículos conseguem trafegar de maneira satisfatória. Pequena lentidão na passagem da aduana brasileira. No sentido Foz do Iguaçu, Paraguai, movimento trânsito tranquilo, agora não há lentidão também na passagem da aduana no sentido do Paraguai. Na BR-277, que dá acesso a Ponte da Amizade, trânsito tranquilo no momento, sem registro de aglomerações de veículos, nem registro de filas no acesso à Ponte da Amizade. No perímetro urbano da BR-277, trânsito intenso agora, bastante movimento, já começando ali no contorno em frente ao Plaza Foz, atenção motorista nesse trecho, já registro de fila ali e lentidão para fazer a travessia para aquela região. Na BR-277, em direção ao centro da cidade, os dois trevos agora de acesso para a cidade, bastante movimentado agora, movimentação grande no trevo de acesso para a região norte da cidade, bastante lentidão e muito fluxo de veículos. Na marginal, a BR-277, na frente ali do CTG, Charrua, motorista, atenção, porque o tráfego está intenso já nesse momento ali, você vai ter dificuldade para fazer a travessia da BR-277. Na avenida, o trevo que dá acesso para a Avenida Costa e Silva, bastante movimentada agora, também registro de fila naquela região ali, motorista, atenção ao fazer a travessia da BR-277 em direção ao centro da cidade. Lembrando que a Avenida Costa e Silva está passando por obras devido ao recap asfáltico em determinados trechos ali da avenida e no sentido do bairro Centro, na altura do acesso para rodoviário. Por isso, o trânsito na área foi interrompido e desviado o acesso para a Avenida João Paulo II ou também ali para a Avenida Dobrandino Gustavo da Silva, no acesso a rodoviário. Então, o motorista cautela ao trafegar por esse trecho. As principais avenidas centrais, que bastante movimentadas também, a Avenida Paraná, a partir da subida do Boici, com bastante movimento, trânsito intenso nos dois sentidos, lentidão nos principais semáforos dessa via, bastante lentidão também no cruzamento da Avenida República Argentina e seguindo pela Paraná, no cruzamento com a Avenida Duque de Caxias em ambos os sentidos. A Avenida JK, a partir do cruzamento com a Avenida República Argentina em direção ao viaduto, trânsito intenso, agora também com lentidão nos semáforos ao longo da via, lentidão maior a partir ali no semáforo da Avenida República, que cruza a Avenida República Argentina, bastante lentidão também no semáforo, no cruzamento com a Avenida Venezuela. Também atenção, motorista, ao trafegar por esse trecho devido ao horário de rush. Agora tem que ter muita cautela ao trafegar por essas ruas da cidade. É a hora desse boletim de trânsito das ondas da rádio que toca notícia. Participe da nossa comunidade, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. O nosso telefone é o 3523-2211. Envie também sua informação por SMS para 91336470 ou via Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. Agora 5 horas e 45 minutos e em sessão realizada neste final de semana, na tarde de sábado, os vereadores de Foz do Iguaçu aprovaram o orçamento do município para o ano de 2014. Quem acompanhou a sessão e nos traz os detalhes é o repórter Maurício Freire. Os vereadores iguaçuenses se reuniram no último sábado em sessão extraordinária para votar 8 artigos que haviam sido modificados no projeto de lei que prevê o orçamento de Foz do Iguaçu para 2014. Com o voto da maioria dos vereadores em todos os artigos, o projeto orçamentário foi aprovado. Mas nem todos os parlamentares ficaram de acordo com o texto da lei. Para Newton Bobato, da bancada de oposição, a previsão do Executivo Municipal de arrecadar quase 800 milhões de reais é exagerada. O vereador também questionou um artigo que dá ao prefeito o poder de remanejar 25% do orçamento com valores que podem ser aplicados

São 80 unidades habitacionais dentro do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, onde são investidos 4 milhões de reais. E o mais importante, são 3 milhões e meio em média de subsídio, valor que as pessoas não vão pagar. Eles vão pagar uma prestação de 25 a 80 reais. É o programa Minha Casa Minha Vida trazendo bem-estar à população de Foz do Iguaçu. Como que funciona esse financiamento? Eu vi vários boletos ali em cima das mesas de R$25. Como que funciona para cada família? Eu já vejo que tem algumas famílias que moram aqui já, né? Exato. Eles vão pagar entre 25 a 80 reais, dependendo da renda familiar, e por 10 anos. Somente 10 anos. Após esse período, a casa passa a ser deles. Como que funciona os juros dessas casas? O preço que elas realmente foram feitas e qual eles, o preço que eles vão pagar? Por isso que é subsídio. O valor do investimento é de 4 milhões. Na verdade, eles estão pagando, somando o valor total, dá menos de 500 mil pago. O resto, 3 milhões e meio, passa a ser subsídio. Reforçando, a parcela dos moradores ficará entre R$ 25 a R$ 80 por um prazo de 10 anos. A renda, a prestação varia de acordo com a renda do morador. Alguns moradores já estão aqui há algum tempo. Como que esse financiamento começa a partir de agora, só ou vem de antes? Isso, já começa a partir agora da assinatura do contrato. 30 dias após vencer o primeiro bloqueio. E durante a solenidade de entrega das 80 casas do loteamento Andradina, a repórter Thaís Montenegro conversou com o Valmir Leal Gritten, superintendente do Foz Habita, sobre o evento e também sobre a denúncia de irregularidades no uso de casas já ocupadas antes mesmo da entrega formal. Olha, nós estamos hoje, graças a Deus, entregando aqui 80 casas para essas famílias que tanto estão esperando a fila, pessoas que estavam em área de risco, pessoas que têm na família um portador de necessidades especiais. E de forma oficial, hoje, as pessoas estão fazendo a assinatura dos contratos junto à Caixa Econômica. Pode ver que são casas diferenciadas, casas que têm o telhamento com telhas de barro, diferente das outras que foi construído na gestão passada. Também toda ela com grafiato e também com piso cerâmico. Esse ano ainda nós pretendemos fazer algumas outras assinaturas de convênios para que o ano que vem a gente possa dar continuidade aos nossos projetos. Essas famílias já estão aqui há algum tempo, por que entrega agora? Elas estão há uns 15, 20 dias já ocupando as casas em razão de uma possível invasão que poderia ter ocorrido, visto que a Guarda Municipal teve conhecimento que algumas famílias poderiam adentrar aqui de forma ocupar essas casas, o que não seria bom para as famílias que esperam e também para o município. Então, diante disso, nós entramos em contato com a Caixa Econômica e a Caixa Econômica determinou que nós pudéssemos fazer isso já antecipadamente. Há pouco eu conversava com alguns moradores e escutei de um morador dizendo que essas primeiras casas tinham algumas que já são alugadas. O que o Foz Habita pode fazer para esse tipo de coisa não acontecer? Infelizmente, essa situação ocorre, né? A gente sabe que tem problemas que as pessoas ocupam a casa por 1, 2 meses e alugam ou até mesmo acabam vendendo. O que nós estamos fazendo agora, inclusive, há pouco eu falei com o supervisor da Caixa Econômica, noticiei esse fato a ele, e as medidas judiciais virão, pode ter certeza disso. Nós vamos, a pessoa que está ocupando de forma irregular a casa vai sair, pode ter certeza disso. Palavras de Valmir Leal Gritten, superintendente do Foz Habita, Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu. CBN e o plantão da rota policial. 5:55, vamos agora às informações do setor de segurança pública aqui na fronteira com o repórter Valdecir Marcos. Boa tarde, Marcão. Muito boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes da CBN. Da área de segurança pública, a informação da apreensão de uma grande quantidade de cigarros carregados do Paraguai para o Brasil através de embarcações e em um veículo van na região do Jardim Jupira. O grupo tático da Polícia Militar realizou a apreensão e encaminhou para a Receita Federal. Em outra situação, a ação de uma motorista inadvertida que avançou a preferencial acabou provocando um grave acidente na manhã de hoje. Várias vítimas foram socorridas. Estes e outros assuntos serão destaque na área de segurança pública nesta terça-feira, a partir das 6 da manhã, aqui na CBN, a rádio que toca notícia. A CBN Pós, repórter Valdecir Marcos. Valdecir Marcos, aqui nas ondas da CBN. CBN Esportes. Mais uma vez, o título do Campeonato Paranaense de Futebol Feminino ficará em Foz do Iguaçu. É que além do Foz Futebol Feminino, que garantiu vaga na final ainda no primeiro turno, a equipe do Foz do Iguaçu Futebol Clube assegurou neste final de semana sua classificação à final do torneio. As datas da decisão em jogos de ida e volta devem ser confirmadas pela Federação Paranaense de Futebol. Fim de tarde aqui em Foz do Iguaçu, temperatura de 29 graus, previsão para amanhã em Foz do Iguaçu, região fronteiriça, de sol entre nuvens, possibilidade de pancadas de chuva e temperatura máxima de 34 graus. Continue na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas, em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Jornal da CBN, segunda edição em rede nacional. Outras notícias no site também amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no programa CBN Foz, com Guilherme Wojciechowski.